Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que passa e vai, só transa. Faz de conta que não se quer mais. É transe, tanto faz. Quando se quer mais, a gente diz bye bye. A gente quer mais e finge que satisfaz. É moderno, é certo, sei que muitos querem essa forma de amor. Se chega perto é certo, sem paixão, mas também sem dor. A gente pensa que isso passa e vai, só transas. Faz de conta que não se ama mais. É transe, tanto faz. E quando se quer mais, a gente diz bye bye. A gente quer mais e finge que satisfaz. Pensa que isso passa e vai, só transas. Faz de conta que não se ama.